me bateu a saudade. Cadê você? Cadê você? Solidão, que maldade. Só faz doer, só faz doer. Preciso de você aqui, do meu ladinho, beijando, abraçando, me fazendo muito carinho. Pra aquecer a noite fria, me trazer muita alegria, sentir bem no fundo da alma o fogo da paixão. Acordar sempre ao seu lado e sorrir com meu peito emocionado, levar a vida inteira com você, fazendo amor, fazendo amor. Eu não consigo disfarçar, não dá pra esconder o amor que sinto por você. Vem pra ficar comigo, vem pra ser meu amor. Fazendo amor, eu não consigo disfarçar.